o Aracaju? Pode transferir isso para, para o mesmo, ok? Salvador, boa noite, vamos 3, 4, decolar na 60. Registrada já, está 1 para a posição Conte. Obrigado pela comunicação bilateral. Salvador, vamos 3, 4, 4, 3, na terra, para 3, 5, 0. Plano 134, contato radar ecológico para o 350, dá presente, para pegar o protigiamo. Protigiamo, dá presente, 350, o 1134, muito obrigado. 68, check change, repouso na 10, vento 090 graus com 79, altímetro no 014. Solo 02, viva direita, ataque sendo frequência via alfa, repartente da Juliette. Ok, mantendo sua frequência, livrando pela alfa, ataque até a Juliette, 808. Azul 2713, a sua identificação. Controle. O radar está 70 milhas no teste do Oeste Salvador, vou na prova de teste para o seu setor da chegada da posse, o ajuste em Salvador no 014, ele pode pronto para a descida. Para 350, 1134. 1134, centro Recife, 12545, até 12685. 35-300, obrigado, boa noite. Boa 9066, essa identificação, voe na proa de IPAP, desce para o nível 050, ajuste no 014, informe sua indicada. 279. Autorizado manter 2709, boa 9066. 50, desce, proa de IPAP, mantendo 9066. 2713, informe sua indicada. Indicada de 209, né? 27713, você pode traduzir. Alfa, Charlie Victor, essa identificação, mandando de volta 1-0, ajuste Salvador 1-0-4, vem na prova de Mário para o que você está chegando a Mário. Você pode pronto para a descida e informe sua indicada. Gente, Alfa, Charlie Victor, está autorizado, manter 3-0-0-9, e vá para a redução. 06, vista para 4000 pés, ajuste no 014. 4000, 014, está liberada a restante de 4? 19066, operação para o procedimento LF, cuja direita para o 060, limite ao localizador, livre de restrições. 060, 4000, livre de restrições, 060. Alfa-Tele de interesse para nível 050, ajuste ao 0014. 152, essa notificação, desça via Mari para o nível 0620, ajuste ao 014. 0620, é o número 2, negativo, até 3152. Até 3152, estamos com o número 4 na aproximação. Boa noite, essa identificação dessa via chegada a Mari para o nível 070, ajuste ao 014. Qual é a minha linha de calça indicada? 259. Alfa Tele Vitor, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo 2509, Alfa Tele Vitor. 3152, o espaço da presença. 3152, na proa de o 27 no 3, isso para o nível 050, ajuste no 0 no 4. 050 no 0 no 4. 66, está utilizado o elenco, tirou da pista no 0, reporte estabilizado. Reportará, 066. Charlie Vitoriz, a instrução de altitude na posição de tapizista para 4.000 pés, ajuste no 0.04. Mantenha 2009, azul 2703. 300, mantém. Alfa Charlie Vitor, informo que irá seguir tráfego 7 milhas à sua frente, o Boeing 738, com um ground de 200, reduz a sua velocidade para 1809, aguarde autorização para o elenco. Charlie Vitor, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.04. 2.0.04, alfa Charlie Vitor. 5.2, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.04. 4.014.3. 1.098, voo Itap, presente, desça para nível 060. Itap 060-098. Interceptou o voo 9066. Voo 9066, complexo 9-1-1-8-9-5. Obrigado, até amanhã. Alfa Charlie Vitor, está autorizado o LF, reporte estabilizado. Autorizado o LF, reporte estabilizado, Alfa Charlie Vitor. 4173, então o sistema de altitude em Itap, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Santa 3152. Afirma, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.14. 2.000 pés, considerando restrições, 2014-3152. Está liberado a restrição de altitude em TAP. Ok, copiou, liberado em TAP, descendo para 2.000. 1.098, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.14. 4.000 pés, 0.098. Rio 2713, operação para sequenciamento, curve à esquerda, proa 2, corrijo, curve à direita, proa 235, limite à magnética 1205. Veste direita na 235, limitada a 1205. 10, vou 909. Zero nove oito, informe sua indicada. 2.09.098. Autorizado, manter 2.05 para redução. Vamos lá. Você vê alguma velocidade? Agora? Mantenha 2.00. 2.00.098. Charlie Victor, complete final, chame o Sérgio 1895. 3895, Alfa Charlie Victor. Tá, 3152, está autorizado o LF e a foto estabilizada. Portará. Dois, não estamos solicitados? Mantendo 2509. Com 1098, vamos transcurar aqui, tráfego 1098 à sua frente. Pelo site indicado de 2509, passando 4 mil pés, indecida para 2 mil pés, não é 2307. Esse é o senhor do São Paulo, 2509, do 1098. Pelo Salvador, papapá, Alfa Charlie Victor, do LF, 2 mil para o Aeromar. Alfa Charlie Victor, continue a aproximação, número 2 para pouso. Continue a aproximação, número 2, Alfa Charlie Victor. Prevista para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil no 014. Falou os 22, livre direita, táxi na frequência via Alfa, repartindo para Juliette. Direita Alfa, repartindo para Juliette, 9-0-6-6. Gente, tá 3-1-5-2. Ajuda 7-1-3, complexo de 7-1-3 para 1-7-0-9. Reduzindo 7-0-9, ajuda aí 7-1-3. Número 52, o contrato de tráfego de 2006 até a frente, com a aproximação, Charlie 680, com grau de 110. Você pode ser utilizado para 352. Ok, reporte para estabilizado. Autorizado, o LF pode estabilizar o gol 1098. Está funcionando o 098. Avisou com a 10, 3152. Ah, 3152, que eu vi no 895. Bom trabalho, obrigado. Para interceptar o curso do localizador, curso A esquerda para o A 140, autorizado o LF, pode estabilizar. Pista para 2 mil pés, posição 014. Esquerda 140, autorizado, informando estabilizado, descendo para 2 mil, azul 2703. Tá, 3152, passando o seu marcador externo, pista 10. Tá, 3152, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando. Charlie Victor, solo aos 25, livra direita. Taxi na frequência via Alfa, seguindo o Bainda Gol, repartiente da Juliette. A 066, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette pro 7, na 066. Pouso 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0, 1-4. Ele pousa na pista 10, tá 3-1-5 nós. Deixa eu ver se eu informo a parte de destino. 098 torre, 1-1-8-9-5. 0-9-5. Pro cruzamento 1-7. Salvador, boa noite, Bruno 098, estabilidade elétrica. Boa noite, Bruno 098, reparto externo. Reparto externo, bom 098. Bom 9057. Bom 9057, essa é a identificação, vem lá para o ITAP, desce para o 050, ajuste ao 014. Bom ITAP, gente de fundo, descendo para o 050, 0014, autorizadora. Ativo, para o ITAP. ITAP. Bom 9057, copiou? Afirmo. Está descendo para o 50. Azul 27, 13, estabilizado. Azul 27, 13, torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, boa. Falou 27, livre direita, táxi na frequência via alta, repartiente da Juliette. Mantendo a frequência, chamando a da Juliette, tá? 3-1-5-2. Boa Salvador, boa noite, Azul 2713, estabilizado. Boa noite, Azul 2713, repartente externo. Formaremos. 098, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0, 1-4. Livre pouso, bom, 098. Passando externo, azul 2713, baixar de checar. Gente, aguarde aqui, está livre. Na 3600, cruzada chegada Mari, desce para o nível de voo 050. Ok, 050, 3600, Bela. De Alfa, repontamento da Juliette, essa frequência é voo 090. 3152, taxi via Juliette, portão 3. Juliette, portal 3, para 3157. 3152. Livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 4. 1-0 no 4, livre pouso 2713 da Azul. Você, 3600, poderia voar de TAP, Sérgio? Pode voar direto de TAP, está 3600. Está presente TAP, obrigado. Jogo 1868, muito boa noite, informação é a Bravo para Aracaju. Chega prevista Puca, trânsito para Aracaju, aguarde cópia. Aguardo. Salvador, boa noite, 1868. Meu nome é 258, boa noite, terminado a chegada é Mário, deixa para o 060, voando direto em TAP, reduzindo até 2509. Deixa para o 0060 e TAP. Feito, táxi via Juliette, portão 2. Via Juliette, portão 2, voo 098. Sétimo 3, solo 32, livre direita, taxa de frequência via Alfa Kilo Pat 3. Livre direita, nesta Alfa Kilo Pat 3, na sua. Polo 868, ponto para 4. Ponto para 4, não 868. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1 na décima 8, aciona 5-5-0, coteja. Decola da Aracaju, 230, Golf 677, Puca, Aracaju, decola da 10, curva esquerda. 19-8-14, 5-5-10, transporte, 19-8. Coteja na correta, para feedback somamento. Câmara em breve. Posição 3, esquerda do Pat 3. Posição 3, Pat 3. Atualizador aqui na posição de número 2, fazer. Fechou a informação de operações. Obrigado. Bom, no 170, chame Torre 1 aí, pessoal, 95. O chamame é 258, desce para 3 mil pés sem restrições ou ajuste no 0 e no 4. Bom, 3 mil sem restrições ou no 0 e no 4. Bom, no 170, autorizado Campina Grande, nível 370, via Pesulo 1-0, saída Uca, transição Zipar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-9-8, aciona 5-5 no 5, proteja. Muito bom, está autorizado para Campina Grande, via 370, via Pesulo 1-0, na Uca Zipar. Colando a 10, curva esquerda. Controle 1-9-8-0, e transponde 5-5 no 5, voo 1-1-7-0. Projeto começa, para o pushback funcionamento. Valeu. Voo 9057 completa com a torre, 118, pessoal 95. 18950, boa noite. Com 3600, autorizado final, reporte estabilizado. Ok, autorizado, e aliás, a gente veio da pista na zero, reportará estabilizado, já 3600. Eu vou no 868 para pedir passando 5 para baixar de checada, está no voo 9027. Toma 057, livre pouso não no 0, vento no 00 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Pouso livre, na 10, gol 9027. Minha 212, boa noite, autoridade da chegada mais. Seja para 2 mil pés, o ajuste no 04, voo direto táxi. Portugal 024, call tower 118, this is 195. Roger, standby for AC clearance. Estava 2 mil pés, reporte estabilizado, né? 258. 2000, reportará. Conta 3600, estabilizou, e ele é a 7 para ele, pensar na 0. 00, completa com a torre em 1, 1896. 1895, bom trabalho. Táxi 1868, a bordo com 2 táxi, 2 horas, Salvador. 124 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, reporte pronto com a espera. Índia Alfa, reporte pronto, portão 868. Torre Salvador, boa noite, o 3600, final de 4 milhas, pistão no 0, baixar travado. Boa noite, tá 3600, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Mal autorizado pouso, pista 1-0, 3600. Para pronto no 868. Oito no avião, pode esperar. Passaram 868. E agora para a cópia, eu trago Vitor Tango. Terra, decola da 17 e o pátio. Comandante 5-8, Comandante 1, 1-8. Comandante 1895? Sim. Obrigado, boa noite. Remoto. Juliette, posição 1-2. Sim, Salvador, boa noite. Eu chamei a 258, estabilizado. Boa noite, chame 6258, continue aproximação, guarde pista livre. Agora. 3600, solo 46, livre à direita, taxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Na sua escuta via Alfa antes da Juliette, 3600. Livre pouso na 1-0, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 0, Oxa 6258. Boa noite, 68, após o Chanel, o após o Chanel na curva final e mantendo 0. Após o Chanel, boa noite, 68, mantendo 0. Vai, Vitor Tango, na escuta. Confirma a posição 1-2 no pátio. O principal 1-2 da remota. Ok, ok. 1-1-7-0, pushback-sanamento, posição 0-9. 1-7-0, aguarde para o pushback. Aguardando a nave. Taxi da Juliette, portão número 3. E Juliette para o gate 3, confirma? Afirma, no entanto, está ocupado. Mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação. Ok, manterá a posição antes da Juliette, então 3600. Acabou de receber a informação, foi modificado. Agora, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão número 5, 3600. Sente um minuto. A 258, solo aos 49, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, aqui no pátio. Pronto para cópia? Por enquanto, Léo, Zuno e Pés, no corredor Axé, até o farol da barra, faz 145, correto e disponível, decola da 17, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5520, proteja. Livre táxi, chama para ingresso. 68, livre decolar da 10, vento 090 graus, com 7 nós. Obrigado, decolar de 10, boa noite, 68. Você Saturno, 6212. Ótimo, 8-0. Saturno. Pessoal. Para 212, desça para 2010, na prova de turno, reporta estabilizado. Negativo, é o decolado 5-1 no controle 1 9 decimal 8, com voo 98, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. 1868, decolando a sua escuta, passando 1100 pés. 1868, passado radar, total 2306, da PUCA 230 na PUCA, 1868. Ele comprou com 6258, vai querer o ou aguardo, tá? Via Alfa Kilo 43, 6258. Informativo, porque Alfa Kilo 43 é o pátio aqui de carga, né? Aí, eu vou. Deixa eu ver o que vai ter pra ver se é de ver aqui no final do carro. Via Alfa e Juliette para o Pátio 3, já? Ah, Rimo, direto via Juliette e à esquerda para o Pátio 3. Ok, obrigado. Até a proa 084 por 5 milhas pelo não como os da esquerda, faz volta a rota, ok? Boa noite, Mary. Tango mais filhote Charlie, autorizado a chegada a Mário, voo direto Itap, descendo para o 050. Pista 7, não tem nenhuma conta fechada, onde você fechava sua pista 10 às 1h15, local. Então, a pista 7 pode voltar. Não precisa, o papai do Marilete Charles. And 0 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Boca departure, depart transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 119.8, squawk 5517, read back. 10 Zero graus com meia dúzia de nós, a última turno zero no 4. roda, o braço está grato. Você? Eu sei se solicitou que seu posto vetorado na proa à esquerda, na proa, perdão, à direita, na proa 090, até interceptar a radial 215 de Aracaju. 090 até a 215 de Aracaju, 968. Caso você falha ao se obrigar na radial 215, chama o controle de Aracaju em 1203. Caso de falha, estabilizar na proa, chama o 203 do controle da Aracaju. Após o posto da Chanel, na curva final ali, mantendo 0970. Muito bem, tá então, Daniel, mantendo 1-0, gol, 1-0-7-0. 062, autorizado a chegada Mário, desce para o 050 na chegada Mário. 050, chegada Mário, cuidado com a Dura. Autorizado o SAP, Condor 509, do áudio 462. Autorizado o SAP. Lé 6212, falou 58, livre à direita, táxi na frequência via alfa, paciente da Juliette. Alfa, para a cópia, a frequência da torre é 1-8 decimal lá de cima.